That's right. That company in effect. Check it out, check it out one time. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chegando pela rua, o som de Public Enemy. Só pode ser o Chico, pois sou ele, passa assim. Controla toda a zona que conhece de Gigeira. Chico fininho, gangsta do Amoreiras. Cheio de atitude e o belito ao contrário. Ario. Sempre com o seu camba, um chulo chamado Dario. Dario. T-shirt do os tênis é rock. Se tens algum problema, é man, só dá-lhe o toque. 4 da manhã, já vão 5 da manhã. E o gajo ainda na rua bem gansado. Pra ele o cannabis já era legalizado. Man, estava vendendo todo lado. Depois de uma fezada lá vem ele e o Crazy Kim. Não chuta na repleta e chuta mesmo no jardim. Nas raves do castelo é o puro ecstasy. Dá numa de Camona. Are you talking to me? Yeah. Ela é um dread, nunca está sozinho, mas conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mas conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mas conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mas conhecido como Chico Menino. Merda na algibeira não é merda, agora é shit. É convencido, mais bonito que o Brad Pitt. Se mulheres fossem água, estava sempre no chuveiro. Pra bater o couro, ele é sempre o primeiro. Mantém a pauta sem espiga, nem orgulho. Agora arruma carro, só no 24 de julho. Conhece todo mundo, passa a vida lá na esquadra. O bobo é burrada, mas o dread não se enquadra. Leva-no truque lá atrás da base. Quero mais, foi demais. Mas só aceita gás da raça. É mesmo assim, check, check, check. A noite está na praça, a pousar com a sua clique. Quando ele fala, tem mais audiência que a SIC. Gosta de Black Company e dos filmes do Son Goku. Pergunta-lhe o que é o rap, diz que é um golpe de Kung Fu. Não te deixes enganar por ele ser uma griselas. Ainda é o rei dos becos e das vielas. Nas noites de ventania, o gato tem de ficar em casa. Fininho como é, pode voar com uma rajada. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Chico Menino. É mesmo assim, check it, check it, check it, check it. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como é mesmo assim, é mesmo assim, é mesmo assim. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como Tuber. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como check it, check it, check it. Ela é um dread, nunca está sozinho, mais conhecido como mesmo assim. Até o fim.